ultime metodologie, o extra metusapă între dintre ori zi e zoică, fiși semana, o peste em tempo que. A presente operação foi realizada à revelia de todos os oliveirenses e ocultada, prepositadamente, em período eleitoral, porque a decisão estava tomada desde abril, data em que foi assinado o protocolo, pelo Sr. Presidente da Câmara e demais responsáveis pelo SEL. A nossa questão tem única e exclusivamente a ver com o bem-estar das nossas pessoas no Conselho. Por isso, perguntamos: quais as razões que levaram à alteração do sistema? O que foi feito para criar as condições necessárias e suficientes para que a Fundação Aurélio Mar Diniz pudesse absorver este serviço? Que recursos, a nível técnico e humano, médicos, enfermeiros ou equipamentos, tem a Fundação para garantir o bom funcionamento do serviço de atendimento permanente entre as 20 e as 8, feriados e fim de semana? Nós queremos e exigimos que o acesso à saúde seja igual para todos. Em situação de emergência, o serviço público dá-nos essa garantia. Já o mesmo não podemos dizer no privado, pelo menos para já. Será preciso fazer mais uma marcha silenciosa para que os governantes deste país ouçam as pessoas da Aldeia do Hospital, já que o Sr. Presidente, às costas deles, fez acordo com esta natureza? Será este o processo revolucionário que o Sr. Presidente tinha para o Conselho? Pois o PSD defende um serviço de atendimento público 24 horas por dia para os oliveirenses, tal como foi feito no passado.